ainda me sinto a mesma. Com novo jeito, novo medo, outro cabelo, novo saldo, muita fome. Agora com um novo nome, muita gente, muito grande. Madrugada tem de ser mais fria, o meu voo é o 1360. Sempre tô cansada e o cansaço é culpado de acabar com o ego. Até as mais brutas precisam de dengo. Quando eu dormi não lembro, quando não pensei não lembro. A volta é sempre um céu cinzento, yeah. Quantos mares atravesso, quantas dores que me atravessa. Quantos dizem que eu me atrevo, para cada pergunta tem uma resposta certa. Mesmo que ela não exista, então eu invento. Essa rotina me estressa, a vida é movimento. Essa galera tão estranha é movida a dinheiro. Todos flash, cash, deixa só. Me deixa um pouco só, só não esqueça de mim. De mim, yeah. Me deixa um pouco só, só não esqueça de mim. Busco refúgio, esqueço que sou templo. Eu faço milagre, esqueço que eu peco. Gosto mais dos meus erros quando aprendo do que minhas vitórias, mesmo quando acerto. Li o roteiro da minha vida, mudei minha rota. Responde, não quero, eu não peço. Eu mando, eu não espero, eu pego. Eu não suponho, eu sinto, eu vejo. Eu não faço, difícil de lidar. Eu não amo fácil, eu não sou tão fácil. Eu não amo fácil, difícil de lidar. Eu não amo fácil, eu não sou tão fácil. Eu não amo fácil, difícil de lidar. Eu não amo fácil, eu não sou tão fácil. Eu não amo fácil, eu não sou tão fácil. Só não esqueça de mim.